Voo no 643, desça para 2.000 pés, aponte localizador estabilizado. Até 2.000 é passar a estabilizador, estabilizado por um recorde. M600 sobre vetoração, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limitado pelo localizador, 3600. Pono 714, reduz para 2109 e desce para o nível 050. 050, 319. Pono 606, desce e mantém o 060. Descendo pro 060, agora 606. Pono 643, reduz para 1709. 3226, solo aos 42, táxi autorizado, Alfa, Juliette, o gate é 10. Alfa G, Juliette 10. Localizador estabilizado. Estará estabilizado, Bruno Mercos. Juliette 57 no meio, NLS, trem baixado, checado, visual para pista. Boa noite, Web 5716, avistado, ajuste padrão, autorizado pouso na 10, o vento é 10 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 1013, objeto 5710. 709, ajuste 1013. 3000, reduzindo para 170, 1013, 1714. Voo no 643, reduz para a velocidade de aproximação. 200, voo no 643. M600, redução para 1.709. 70, para 3.600. Bono 7.4, reduz também para 1.709. Reduzindo. 4.3, no localizador visual. 6.4.3, complete LS, chame a torre no 8.612. 6.6, no 8.4.3, no 6.4.3. M600 autorizado LS, reporte estabilizado. Tomara estabilizado, o TAN 3600. Oi, Salvador, agora no 643, boa noite. Duas milhas para o Simbra visual. Ok, boa noite, agora no 643, segue um Boeing da Webjet. É o número 2 para o pouso, ajuste 1013, aguarde pista livre. Pista livre aguardado, voo no 643. Atingiu 060, gol 1606. 1606, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. 3.013, gol 1606. Pono 714, curve à esquerda na proa 045 e intercepte o localizador nessa proa. Desça para 2.000 pés, 1013 o ajuste. 045, vai interceptar o LS nessa proa, descendo para 2.000 pés, 1013. Pono 714. Trip 5344, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. 4.000, 3.344. M600 estabilizado? Estabilizado, 3.5 visual. Complete LS, chame a torre no 8.612, então 3.600. 1.862. O Bono 714 está autorizado no final LS, reporte no localizador estabilizado. Matará no localizador, Bono 714. 714, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, bom, 714. Jet 57 no meio, no solo aos 4,6, agilize as manobras, libere à direita, táxi via alfa. Libere à direita, táxi via alfa, 57 no meio. Vamos 709. Bona 709, 306. No 4, complete LS, torre 118612. Proa 089. Defoso, gol, é Patrícia. Boa noite, Salvador, 3600, estabilizado a ILS, com o trem baixo, pista vista. Ciente na 3660, aguarde pista livre, Boeing da Gol a menos de uma milha da cabeceira 10. O ajuste é padrão. Obrigado, nosso escudo 3600. Torre, ligou 57 no meio. 5-2, identifique, desça via para 2000 pés e chegada a Mari. Altímetro no 0, no 3, número 612 para pouso. Gente, via Mari, 152 até 2000, comei 13. Volo 606, desça para 2000 pés. 2000 descendo, 606. Nossa, estabilizado 0-6, passou travado. Gente, gol no 7 no 4, o número 3 para o pouso, corrigindo agora o número 2, o ajuste é 1013, segue um Airbus da TAM. 1013, segue um Airbus, gol no 7 no 4, aguardando. Zero lock, 606. Meia 43, no solo aos 48, agilize as manobras, libere a direita, táxi via alfa. Vai liberar a via alfa, agora um meio vector. Boa noite. 3600, livre pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Pouso livre, 3600. Siga. Oi, 0107, da Brava, autorização Natal. Pouso 606, estabilizado no localizador? Estabilizado, reduzido, igual no 606. Estimativo, continua a redução para aproximação e chama a torre no 8612, igual no 606. 26, 606. Controle 120 decimal 8 e aciona 5140, gol no 805. 370 Natal, apesar do 10, decoladão 10 esquerda, poucas de pá. 208, 5140, gol no 805. Estimativo, 5140, portão 01, para puxa acionar, chame a torre na 118612. Para puxa acionar, 21, 268, 06. No solo aos 50, libere à direita, fique atento à aeronave da Gol que já está na Alfa e siga a mesma, via Alfa e Juliette para o Gate 9. Para o 9, Alfa e Juliette, já passou o Gol, graças. Uno 7, Uno 4, livre pouso na 10, vento é 1, 10 graus, 089. Livre pouso na 10, gol no 7, 14. O 344 inicia a redução para aproximação. na 4. Gol 1714, no solo 52, táxi via Alfa Juliette, gate 2. Alfa Juliette, gate 2? Afirmo. Frente, gol 1714. Então, reposição do 3600, posição 62 ou posição 9? O 3600, a posição é a 9 do pátio principal. Prato, 9. O gol 1606, livre pouso na 1-0. Vem até 1-0 graus, 8 nós. Livre pouso, gol 1606. Frente 44, estabilizado. Complete LS, chame a torre no 862, 5344. 3344, continue na final, aguarde a pista livre, o ajuste é padrão. 606, no solo ao 54, táxi autorizado via Alfa Juliette, o gate é o 05. Alfa Juliette para o 5606. Confirmando o gate para o gol no 714, é o 02. Firmo, 02, 1714. L5344, livre pouso na 10, o vento é 1-10 graus, 09 nós. Livre pouso 5344. 5344 no solo ao 57. Táxi autorizado Alfa Juliette. A remota é a 12, remota 1 a dúzia do pátio principal. Ciente, via Alfa Juliette, remota 12, pátio principal, 5344. Complete LS, chamando a torre 1 no 8612, bom pulo. Complete, chama a torre, daqui a pouco. Torre Salvador, Eltan 3152 na final, da 10, visual. Boa noite, Eltan 3152, avistado o tráfego, ajuste é padrão, tá livre o pouso na 10, o vento é 10 graus, 10 nós. Livre pouso na 10 com 13, 3152. Got jet 4393, understand 11, WestJet 4393 is clear to push and start report for taxi. Controle Salvador, é 5899, muito boa noite. Frente da Bravo, desce em 3150. Subjeto 5899, boa noite, ação de identificação. Desça para 2000 pés, chegada Mari, altímetro 0013. 2000 pés, 0013, pela Mari, é 5899. 01, táxi autorizado, via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, chama de noite, o Chanel 6258. Chanel 6258, boa noite, identifique, chegada Mari, vê se mantenha. O... vê se mantenha 3 mil pés, Mi 3 o ajuste, número 2 na aproximação. Para 3 mil, Mi 13, 6258, na Mari. Não interfere no seu parqueamento. Salvador 896, boa noite, informação Bravo, passo 220. Boa noite, 896, identifique, chegada Mari, desse manter o nível de voo 050, 896. Identificou Mari, 050, 896. Estacionamento, boa noite, 05, porta 1. Chame a torre em 18.6 para o Fuxibeg estacionamento. 18.6. Boa noite, 05. Se a gente mantém a posição, temos um Airbus da White para iniciar o táxi. Está saindo aqui do gate 11. Aguarde a liberação do pátio. Aceita, aguarda. Boa noite, 05. Salvador, Whitechat 4393, request taxi. Ok, White 4393, confirme se sou on board. 171 plus 8 through taxi via apron 1 and India and report on loading point runway 10. Adjust 1013 white 4393. Edge 1013 via 1 and India, holding short 10, white jet 4393. entrou igual no 896? Via, prossiga. Qual a velocidade recomendada, senhor, devido ao tráfego na nossa frente? Qual que tá mantendo? Tá mantendo 250, senhor. Sim, reduz para 210. 210, 89. A Xenia 258, qual a velocidade? 2309-6258. Ok, sobre saturação agora, curva é direita, vai na Pro 050. A Xenia 258. Pro 050-6258.